Hotel Kilo, boa noite. Contato radar afastado 70 milhas de Salvador. Vou na Pro do VOR. Reporte para descida. Ok, prossiga então para 3.000 pés, ajuste Salvador 1011, informe visual para modificação de regras e pouso não no 7. Prossiga. Aí o senhor me pegou. Vou ver com a torre aqui. Ok, hotel Kilo, regra de voo modificada agora às 4 horas Zulu. Desça para o número 1510 em condições iguais na proa da rotatória. 1510 na proa da rotatória, para o hotel Kilo. só até aqui do Salvador? Siga o Salvador. O pessoal nos perguntou sobre o pátio. Eu questionei a torre ligou pro CIV lá da Infraero. Eles informaram que o senhor que escolhe, comandante. Se quiser pátio 3, pátio 4, pátio 5, fica ao seu critério, que for mais cômodo pro senhor. Tá ok, então, muito obrigado. A senhora tá ok. O senhor não vai perguntar em Salvador, né? Logo depois o senhor vai pra São Paulo, né? Sim, logo depois em São Paulo, a senhora tá ok. Então, não há nenhum tipo de restrição, não, contra a relação à pátio. Então tá bom, muito obrigado aí pela informação. A senhora tá ok. Oscar Hotel Kilo Visual K17? Visual, Oscar Hotel Kilo. Ok, chame torre agora em 1-1-8-9-5 e tenha um bom pouso. Torre 1-1-8-9-5, muito obrigado, boa noite, Oscar Hotel Kilo. Oi, Salvador, tá passando Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, reporte final de 3 milhas da 1-7. Vai reportar na final de 3 milhas da 1-7. Poderia confirmar para o Oscar Hotel Kilo se o pátio 5 é da Aerostar ou da Infraero? Para o Oscar Hotel Kilo? Oscar Hotel Kilo, pátio 5 da Aerostar. Ah, ok, então o Oscar Hotel Kilo vai para o pátio 3. Afirmativo, Oscar Hotel Kilo então vai prosseguir para o pátio 3, pátio da Infraero. Ciente. Oscar Hotel Kilo, só para confirmação, o senhor ainda não pernoita no aeroporto, só vai fazer o procedimento depois, decola para São Paulo, Congonhas? Afirma, após é São Paulo, Congonhas, Oscar Hotel Kilo. Sim, a gente está entrando em contato aqui com o Infraero para efetuar a coordenação. Ok. Oscar Hotel Kilo, tá trazendo o enfermo ou vai vir buscar o enfermo? Enfermo a bordo, vamos parar para abastecer e prosseguir para São Paulo. Afirmativo, ficou enfermo a bordo, ciente, só pra gente informar isso aí, pra dar um melhor apoio em solo. Tá ok então, muito obrigado, Oscar Hotel Kilo agradece. Quando até o Kilo avistado, pouso autorizado, cabeceiro, no 7 Vento 060 por 99. Autorizado, pouso no 7 Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, solo ao Duno Zero, libere a esquerda, última esquerda, vai prosseguir o táxi via Lima, cruzar o pátio principal, depois ingressar no pátio 3. Lima, depois principal, até o pátio.